Esta feira penso que se distingue de todas as outras feiras, e quem tem a oportunidade de visitar as várias feiras que existem aqui na região, ela distingue-se por diferentes formas, não só pelo facto de ter o maior número de produtores de queijo de bode, não só pelo facto de ter peculiares situações que elevam o queijo de Serra da Estrela. Toda a feira é pensada para elevar também as tradições, os produtos endógenos, os produtos, a etnografia, os grupos culturais do nosso concelho. Toda a dinâmica da feira envolve muitos parceiros, envolve uma equipa que obriga, obviamente, aqui é uma grande logística por parte da Câmara. Destacar que há o queijo creme, que é a grande novidade, portanto, que tentamos sempre ultrapassarmos, como eu disse. Já tivemos aqui o queijo, o maior queijo fresco, já tivemos o maior iogurte, o mega requeijão, a grande quantidade de produção de doce de abóbora. Este ano desafiámos para fazermos um grande queijo creme. Vamos ver se é possível apresentarmos o queijo creme, tudo indica que sim, mas é uma das grandes novidades que temos na feira, para além de mantermos aquilo que já é hábito acontecer na feira.